Boa noite. Caveira. O que aconteceu hoje aqui é só o começo. Os ataques não serão permitidos. Nós não deixaremos. Nada sairá impune. Vocês acham que eu vou permitir, eu e todos os guardiões, permitiremos que os médios dessa casa sejam atacados? Coitados de vocês. Não sabem de nada. Acham que são muito fortes. Mas são muito fracos. Existem Exus aqui muito fortes, que estão como guardiões protegendo a casa. Jesus Cristo determinou que muita coisa seja feita aqui. E nada nem ninguém vai parar o que será feito nesta casa. A obra está crescendo. Está incomodando demais. Eles mandam muita raiva, muito ódio. Vocês acham que eles são fracos? Que os médiuns dessa casa estão desprotegidos? Vocês realmente acham? Vocês sabem com quem eu estou falando. Vocês acham que podem fazer tudo e nada voltará para vocês? Vocês estão muito enganados. Os tempos são outros. Nada passará impune. Jesus decidiu e nada mais ficará impune. Vocês acham que nada vai acontecer com vocês? Coitados. Muito crianças. Vocês são recém-nascidos. E no fundo, a gente acha muito engraçadinho. Nada ficará impune. Vocês estão mexendo no lugar errado. Jesus não permitirá que nenhuma parte de sua obra seja mexida. A paciência chegou ao fim. Chega até a ser engraçado. Vocês se acham muito fortes, muito poderosos, os donos do mundo, os reis da galáxia. Vocês são apenas um grãozinho de feijão. Nada mais vai passar impune. Estou repetindo, para que fique bem claro. Porque com vocês, só repetindo, muitas e muitas vezes. A mensagem se torna repetitiva. Mas tem que ser assim. Porque vocês são só crianças. E vocês não aprendem. A paciência chegou ao fim. E nada mais vai ser permitido. Esses ataques, vocês podem mandar. Tem muitos Exus, muito guardião aqui preparado. O recado tá dado. Acho bom todo mundo prestar bastante atenção. E vocês, médiuns, se protejam. Porque o ataque vai vir cada vez mais forte. E se vocês não ficarem vigilantes, vocês vão abrir a porta para que eles entrem. E aí, não tem muito que possamos fazer. Porque é livre-arbítrio e vocês permitiram. Então, Eu quero todos vigilantes. O recado é esse. O recado tá dado para quem é de direito. A carapuça serviu, já entendeu o recado. Não estamos para brincadeira. E todo ataque que for mandado será devolvido. A espiritualidade não está nada feliz. Os Exus não estão nada felizes. Mas vocês estão protegidos. Prestem bastante atenção. Fiquem muito vigilantes. Pedro, você não está sozinho, meu filho. Estamos todos com você. Você não vê, mas existe uma multidão que anda contigo. Jesus está sempre ao seu lado e sempre vai estar. Ele nunca abandonaria seu primogênito. Fique tranquilo. Estamos todos com você. Boa noite. Que Deus esteja com todos. A paz de Cristo esteja no coração de todos. Laro Exu.